Nosso tema dessa noite é uma pergunta, né? O amor é a cura? Já falamos algumas vezes sobre amor, né? O Evangelho é cheio da palavra amor. Mas o amor é a cura? Para começar, o que precisa ser curado por nós? O que nós estamos buscando curar? É o corpo? É a mente? É estado emocional? O que nós estamos identificando como que precisa ser curado? Porque nós precisamos saber onde a gente vai para focar, né? Então, muitas vezes a gente tem um problema, mas identifica ele de forma errada. Como é que aconteciam as curas de Jesus, que nós já ouvimos tantas vezes? As pessoas procuravam ele basicamente para curas físicas. E alcançavam essas curas. Mas ele dizia, né, que não era ele que estava curando. Era a fé daquelas pessoas que estavam se dirigindo até ele que estavam alcançando essa cura. A nossa ciência hoje, ela já tem equipamentos que permitem ter imagens aqui do cérebro, da parte física. E eles conseguem ver a diferença entre cérebros de uns, de outros, identificar que aqueles que têm mais fé, que acreditam, que têm mais vontade de buscar a resolução daquele problema específico, existe uma coisa diferente, não na parte maior, menor, mas uma coloração. As ativações cerebrais são diferentes dos outros. Antes da ciência demonstrar isso, todos nós temos guardado em nós algumas histórias que nós ouvimos ou que nós passamos de situações na vida de enfrentamento de algum tipo de doença ou alguma moléstia, seja lá o que for, em que a forma como nós nos colocamos perante ela, faz toda a diferença de como ela age sobre nós. Todo mundo sabe disso, antes da ciência comprovar de forma visível mesmo, né? Mas como é que acontece isso? Como é que, na verdade, como é que se processa esse processo de cura? Como é que acontece isso no nosso organismo? Porque uns de um jeito, outros do outro. Problemas iguais? Irmãos? Como é que acontece esse mecanismo dentro do corpo de cada um de nós? É interessante, existem muitas teorias, muitas coisas. A medicina, ela trabalha com aquilo que ela consegue medir. Se tu vai no médico, ele vai, dentro daquilo que ele sabe, ele vai te dar um diagnóstico e um modelo de tratamento. Às vezes, eles dizem, a medicina não pode te oferecer mais nada. Ela não tem mais recurso para te oferecer. E eles indicam algumas terapias alternativas, chamadas de alternativas, né? Mas que também visam um processo de cura de todos nós. Quando nós nascemos, ou quando nós somos concebidos ainda, mais atrás, né? Mas enfim, quando nascemos, nós trazemos um corpo de acordo com aquilo que nós precisamos. Dá para dizer assim, que ele traz as qualidades que nós temos. E dentro de qualidades, a gente abre aqui o parênteses para dizer qualidades e talvez defeitos. Nós trazemos na parte física tudo aquilo que nós precisamos para essa jornada. Só que no decorrer da nossa vida, nós estamos constantemente modificando a nossa estrutura física. De que forma? O nosso físico, ele é uma cópia do espírito. Às vezes, nós mesmos até colocamos, né, que quando nós desencarnamos, fica o corpo espiritual, que é igual ao corpo físico. Na verdade, é o contrário. É o corpo físico que é igual ao corpo espiritual. E dentro do nosso processo espírito, ele se manifesta através da mente. Então a gente bota a mão na cabeça como se a mente estivesse restrita, mas ela basicamente está aqui, né? A mente fica pulsando e através de todos esses pulsos que ela traz, de todas as suas experiências, ela vai modificando o corpo espiritual. E o corpo espiritual vai passando para o corpo físico. Então quando a gente percebe algum problema, o problema já está há mais tempo caminhando, né? A gente vê aquilo ali e aí resolve correr. Quando a gente faz aquela foto da aura, a Rosa nos conta que energeticamente já existem algumas percepções que a gente às vezes não sabe, mas que se continuarmos naquele mesmo caminho, elas vão aparecer. Interessante esse processo espiritual, físico, manifestação, condensação ao ponto de se tornar palpável. Todo o nosso metabolismo, todo o nosso funcionamento orgânico, ele obedece à direção do espírito, todo. Mas não é uma direção consciente. Nós estamos emanando para os pulmões respirarem, se encherem, para o sangue correr nas veias. Isso é automático já. Já é um funcionamento automático. Mas dentro de uma linha do espírito. Quando o espírito perde o controle, existe uma tremenda confusão orgânica e aí começa a dar os grandes problemas que muitas vezes chegam até a morte. Quando acontece isso, normalmente é um processo já de falecimento físico. Mas, dentro dessa questão do metabolismo, a mente, ela é o carro-chefe. O título é O Amor é a Cura? Quando nós pensamos, ou quando nós estamos emanando o Espírito através do pensamento, o Espírito nós mesmos, né? Nós estamos emanando energia. O pensamento é uma forma de energia, dentro de uma frequência. Quando eu sinto raiva, eu direciono a minha energia num nível baixo. E através desse direcionamento, eu me vinculo a mentes que estão nessa mesma vibração, nessa mesma faixa. Nós trocamos informações mentais. Nós nos autoalimentamos. Quando nós estamos numa posição melhor, felizes, elevada, satisfeita, nós estamos numa outra frequência e também nos vinculamos a mentes nessa mesma frequência. O que eu quero dizer com isso é que nesse processo de doença e processo de cura, nós estamos a todo momento escolhendo aonde nós queremos estar. Inconscientemente, muitas vezes, mas a partir do momento em que nós começamos a ter um domínio mental, a fazer escolhas conscientes, nós começamos a escolher o que, que nós estamos plantando. Existe uma terapia para a cura, uma terapia para a cura, que é, está aqui no Evangelho, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Só que a palavra amor, e eu sempre repito isso, ela é por nós interpretada de uma forma errada. A gente acha que amor é aquele negócio de se abraçar, de querer bem, de atrair, de possuir, de ter. E isso aí não é amor. Isso aí é apego. Isso aí é uma... ou talvez seja um amor muito primitivo, que a gente tem que evoluir e abrir. Então, quando nós tiramos de dentro uma vontade boa de jogar para alguém isso, nós estamos fazendo um movimento positivo. Nós estamos jogando algo bom. Saindo algo bom, vai retornar algo bom. Automaticamente, aquela imagem lá do aparelho do cérebro, ele vai demonstrar isso. Esse processo que a gente sabe, mas reluta muitas vezes em executar, é um processo milenar. A gente aponta sempre o Evangelho, porque foi Jesus que disse, né? tudo está convergido no ato de amar. No ato de amar desinteressado, no ato de amar sem nenhum tipo de retorno, porque senão não é amor, é troca. E o primeiro mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então fica difícil porque a gente não sabe bem o que é amor e não sabe quem é Deus, porque a gente está acostumado com aquilo que a gente consegue ver e tocar e ter uma forma. Então fica difícil fazer isso, né? Mas a gente poderia simplificar de alguma forma o amar a Deus sobre todas as coisas, compreendendo toda a perfeição que existe no mundo. Os nossos olhos, muitas vezes, eles veem aquilo que está torto, que não está correto, e não veem o que está bom, o que está certo. Então, são os nossos olhos que precisam ser modificados a ponto de perceber essa perfeição, de notar que trabalho não é aquele ato remunerado que nós nos acostumamos e temos até data para parar. O trabalho é um movimento de progresso da humanidade, em que todos nós fazemos para todos nós. Ele tem um efeito individual? Tem. Mas quando ele é feito ou é pensado de uma forma mais ampla, ele atinge a todos. Tem uma frase ali na entrada ali da porta que diz, né, iluminado o coração que sente. Então, isso foi nosso mentor que disse, há menos tempo do que as palavras aqui do Evangelho. Então, o que ele quer dizer com iluminado o coração que sente? Que nós precisamos sentir muito mais do que ver, porque os nossos olhos ainda estão, de uma certa forma, contaminados por aquilo que nós nos acostumamos a querer ver e não conseguimos perceber tudo o que está sendo mostrado para nós. Bom, se o amor é a cura, essa pergunta, eu acho que cada um vai ter a sua resposta, vai conseguir identificar se é ou se não é, dentro daquilo que tem os seus conceitos, né? Existem livros que falam sobre isso, mas é uma busca quase infinita de perceber isso, porque nós precisamos muito compreender todo esse processo, né? O que é amor e de que forma nós estamos vivendo, né? Através dessas nossas emanações.